gostava de assaltar um banco, uma joalharia, uma loja de animais ou de roupa de bebê? Gostava de desafiar qualquer pessoa para uma luta? De afrontar desarmado o corpo de intervenção da PSP? Não se preocupe mais! Pois chegou uma prótese complementada com inteligência artificial capaz de aumentar as habilidades do ser humano. Oh, and you hear somebody gossip, don't repeat a word you heard. Go on by, go on by. No, no, no, don't you do it, go on by. Com esta prótese inteligente, incorporável no seu tronco cerebral, poderá agora, sem constrangimentos, assaltar qualquer banco, qualquer estabelecimento comercial com acessórios ortopédicos, drogarias, lojas de brinquedos, ou andar à pancada com qualquer homem, mulher ou criança embirrante, pois esta magnífica novidade concede-lhe imunidade à dor. Bloqueia completamente a sensibilidade. Se é homem e os seus filhos, a mulher ou os sogros são hostis e lhe batem constantemente, tem aqui a solução para o seu problema. Não irá sentir nada. When someone is angry with you, you just smile back at them. Go on by, just go on by. Se por um motivo qualquer andar aos tiros com os amigos, não se preocupe, pois se uma bala o atingir à queima-roupa, o ferimento não lhe irá doer nem um pouco. Poderá até ver reality shows na televisão sem ficar nauseado com a imbecilidade dos concorrentes e apresentadores. Esta prótese ainda lhe concede a esplendorosa aptidão da velocidade e da força. Apura os reflexos, podendo esquivar-se melhor e atacar com maior precisão os seus adversários, garantindo uma imediata ida ao hospital de quem for o seu oponente. Por outro lado, graças a este implante artificial, você consegue sempre saber onde está devido a um GPS integrado. A inteligência artificial consegue ter um QI mais elevado. Se for ainda estudante, não se preocupe mais com as notas, pois vai passar a saber o pouco que precisa para passar de ano. Se não está na escola, não se preocupe, pois passará a ter gostos mais refinados. Sempre ganhar rapidamente uma partida de xadrez ou resolver um complexo desafio de sudoku em menos de um minuto. Melhorará também o seu gosto musical. As próteses custam um generoso preço que não pode ver no ecrã. E se ligar já para o 760-540-321, habilita-se a ganhar uma caixa de CDs com as sinfonias de Abagori Egorovlav, Zinovi Kosnovi, para satisfazer os depurados gostos musicais que irá ter. Thank you. dá por si a pensar que o mundo seria melhor sem certas pessoas. Tem vontade de envenenar os seus vizinhos, atirar para a cratera de um vulcão com lava exposta a sua querida mulher, ou o seu adorável marido que lhe bate, estrangular o sogro, a sogra, ou até massacrar toda a sua família. Às vezes sente um irresistível impulso para chacinar os seus filhos ou os filhos de outrem. Apetece-lhe incendiar os seus colegas de trabalho, pôr uma granada no gabinete do chefe, degolar o seu cão, mutilar seguranças tatuados de centro comercial. Entrar num colégio, pegar numa metralhadora e disparar tchu-tchu-tchu-tchu-tchu sobre aquela chungaria toda. Estrear uma serra elétrica naquele professor que reprovou por estar sempre a copiar nos testes. She's a whistle bait, she's a one for me, she's a whistle bait. Whistle bait. Whistle bait. She's a one for me. Julga-se uma pessoa inteligente, sensível e culta, e gostaria de viver num mundo sem gente rude, inútil e ignorante. She's a one for me, she's a whistle bait. Whistle bait. Whistle bait. She's the one for me. Sim, então temos o produto perfeito para si, o laser exterminador. Um ponteiro laser que elimina as pessoas horríveis deste mundo. Precisa apenas de apontar para o seu alvo, clicar no botão e puf! O feixe de radiação eletromagnética pulveriza-o num instante, como num jogo de vídeo ou num filme de ficção científica. Não vai matar ninguém, nem vai ser preso por homicídio ou genocídio. Graças às tecnologias topo de gama vindas da China, o laser exterminador aniquila apenas a sua percepção da realidade. Ao atingir um alvo pernicioso, ele desaparece imediatamente da sua consciência. Poderá assim, sem ter de sujar as mãos de sangue, viver alienado de todas aquelas pessoas com quem não tem quaisquer afinidades e com quem não quer manter qualquer tipo de contacto. É uma boa carnificina. Aconselhamos que consulte já um psiquiatra transexual ou anão que lhe facilite uma vaga no manicômio, pois você é um perigo potencial para a sociedade. Se você anda obcecado em torturar e liquidar, toda a gente está a sofrer de um distúrbio psíquico grave e precisa de terapia e medicação. laser exterminador por apenas 600 euros e comece já a eliminar do seu cérebro as pessoas que odeia ou despreza. Ligue já para 999-423-666. Confesse a sua melhor fantasia assassina e habilite-se a ganhar um micro laser exterminador que pode transportar no bolso um colete de forças ou até um internamento compulsivo numa clínica de saúde mental. O laser exterminador é a solução para os seus devarios homicidas. Chegou um ponto em que já não se porta andar, manter-se de pé, ficar sentado, falar, comer. Já não aceita ter de ouvir qualquer tipo de som. Chegou um ponto em que já não vai trabalhar, em que já não consegue rir, chorar ou até mesmo dormir. A vida para si deixou de fazer sentido e por isso não sabe o que fazer. Mantenha a calma. Não faça nada disparatado. Não acabe imediatamente com a sua vida. Após anos de investigação e como sucede em qualquer anúncio, temos agora a solução perfeita para si. Gagamelks Plus, Gagamelks Light e Gagamelks S2000 é um medicamento nunca antes visto, completamente revolucionário, que lhe garante imunidade a todas as preocupações e problemas. Com esta incrível preparação química, garantimos-lhe que, após a tomar, terá uma vontade absurda de existir, cuspir para o chão, de se coçar energeticamente, de gritar aos ouvidos de bebés recém-nascidos, de se exibir nua em lares de terceira idade, de entornar café todas as manhãs da roupa que irá levar para o trabalho, de tomar banho vestido de mulher, de chorar pelo nariz, comer sem parar, isto é, comer enquanto corre, fazer as suas tarefas domésticas com uma venda nos olhos ou de se reconciliar com a ovelha que traiu para iniciar uma relação amorosa com um mamífero ruminante mais novo. O melhor e mais vanguardista produto profilático de todos os tempos. Com Gagamelks, pode também emagrecer ou engordar e, sobretudo, beneficiar de uma vida estável. Esqueça as enxaquecas, as afecções gástricas e intestinais, as hemorroidas, o melanoma, a dermatite seborreica, os distúrbios narcísicos ou a hipertensão. Vai querer perder o melhor medicamento da sua vida? Gagamelks está enriquecido com vitaminas C, D e X. A sua caixa é biodegradável e não provoca gangrena. Uau! falar em macacos? Os símios ou primatas antropóides com o rabo azul que obstruem fossas nasais? Em galinhas depenadas com cabeça de formiga? Em ratos de computador que vivem em esgotos e que só mexem metade do corpo? Compre Gaga Melts, o melhor produto de imunidade adquirida ativa de todos os tempos. Gatos de estimação com orelhas? Pão recheado com bolor? Moscas gêmeas siamesas? Pode encontrar Gaga Melts com 1% de desconto em todas as drogarias. Compre 10 caixas para a família e para os amigos e receba gratuitamente um fósforo de plástico. As girafas têm pescoço ao contrário. Os elefantes são anões de 4 metros de altura e a toupeira é mega fofinha. E voa nos subterrâneos do ar. Mente pequena e uma boca grande. Analgésicos para pessoas de baixa estatura. Quando morrer, não vai saber que está morto, porque haverá uma ausência total de consciência. Sempre. Comece com a mão esquerda, se você já não se lembrar da direita. Periquitos, com reduzida capacidade de raciocínio, tornam-se canibais. O seu pai é tinhoso e precisa de tratamento. Fique dentro do lado de fora e fora do lado de dentro. Toda a qualidade de Gaga Melks para si. Faça exercício físico e reciclagem. Toda a qualidade. Gaga Melks. Para si, sempre. Faça exercício físico e reciclagem. Faça exercício físico e reciclagem. Gaga Melks. Plus. Entrou no comboio e deparou-se com um casal homossexual, de mãos dadas e veio um súbito refluxo. Ficou enjoado e enjoado. Arruinou-lhe o dia, não consegue parar de pensar nisso. Goodbye, Papa, please pray for me. I was a black sheep of the family. A partir de hoje, os paneleiros deixarão de ser um problema para si. Com o aparecimento da pandemia da Covid-19, centenas de cientistas puseram mãos à obra na procura para a cura desta doença. O que muitos não sabem é que o mais prestigiado cientista da Alemanha, Valentin Schmidt, não alcançou o seu objetivo de debelar a pandemia, mas criou uma nova vacina. A vacina dos homofóbicos. Esta vacina, designada sobretudo para indivíduos que se encontram em negação para com a igualdade de géneros, para a liberdade de relacionamento e para todas essas paneleirices, prevenirá surtos de ódio, repugnância e repelência, assim como diminuirá a regularidade dos refluxos. Deste modo, o sujeito abandonará a sua posição homofóbica, sendo totalmente convertido para a aceitação da homossexualidade. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. O período de conversão será complicado, havendo mudanças de humor repentinas, vómitos e uma necessidade intensa de defecar, provinda da necessidade de expelir toda a merda que se encontrava acumulada na mente e que fazia com que o pensamento fosse direcionado para a antipatia e aversão. Esta vacina, apesar de ter sido orientada para homofóbicos, está ao dispor de todo o tipo de pessoas que possuam sentimentos violentos, como possíveis agressores domésticos, pedófilos, alcoólicos, homicidas ou até toxicodependentes com tendência para a violência. Quer mudar? Dirija-se ao seu centro de saúde mais próximo e previna-se do ódio que o possui, tornando-se uma nova pessoa, cheia de alegria, aceitação e, com sorte, com imunidade ao coronavírus. Está farto de ser menosprezado, de ouvir dizer que não é a pessoa ideal, que tem defeitos, que tem um cheiro pestilento, não consegue ter amigos nos perfis falsos do Facebook, não tem seguidores no Twitter, quer deixar de ser uma não opção e arranjar rapidamente uma namorada? Quer marcar pela diferença sem ter de usar marcadores fluorescentes? Tell me why. Como não podia deixar de ser, temos a solução perfeita para si. Willie, can you cook? Can you cook? Hey, Willie. Willie, can you save a dollar bill? Willie, can you sew? Can you sew? Hey, Willie. Willie, can you give a girl a thrill? Uma fragrância que mistura substâncias de origem animal, proporcionando uma excitação intensa no receptor. Sabia que, segundo a ciência, a percepção olfativa é um dos agentes influenciadores na escolha de um par ideal? Oh, Willie, can you dance, can you prance? Hey, Willie. Oh, Willie, can you take me to the fair? Oh, Willie, there's a moon, oh, Willie. Oh, Willie, will you say you care? Oh, Willie, can you dig a hole to China? Oh, Willie, can you climb a tree? Oh, Willie, can you kiss? Can you kiss? Oh, Willie. Oh, Willie, will you please kiss me? Graças a estudos divulgados no periódico do Disintoxication Institute of Psychology, sabemos que o cheiro emanado por uma pessoa tem um importantíssimo papel nas primeiras impressões que são formadas a respeito dela, além de revelar pistas sobre idade, saúde, personalidade e até fertilidade. Pois o olfato é capaz de detectar um grupo de genes chamado MHC, complexo principal de histocompatibilidade, presentes em todos os mamíferos. Willie, can you do the things I ask you? Willie, can you do them true? You, me and us, we are my favorite people. All go together like peaches and cream, our bells with a church and a steeple. Eles regulam o sistema imunológico e atuam na rejeição de micro-organismos estranhos. A ciência tem revelado que as mulheres dão mais importância aos odores. Não gostar do cheiro de um potencial parceiro fará com que os seus níveis de ansiedade subam, perdendo logo o interesse por ele. One, two, three, which one will it be? 'Cause you can't marry three brothers. Three brothers live in the house next door. They all want to marry me, but you just can't marry three. If you want to, no siree. Não deixe que um cheiro desagradável interfira na sua vida amorosa, afirma Unique Smell. Foi eleita a empresa de topo na fabricação de perfumes que transformam o seu enjoativo ou nauseante odor na mais sedutora fragrância, fazendo com que as mulheres ou os homens se apaixonem às primeiras inalações. Oh, ginger, ginger, funny little ginger, you with the turned up nose. Won't you hold me tight in your arms tonight, for you are the one I chose. Se existe alguém que o ou a ignora, temos um cocktail odorífero que faz com que as hormonas do parceiro ou parceira que deseja sejam ludibriadas. Ele ou ela quererá imediatamente aproximar-se de si, sem qualquer tipo de reações alérgicas. O seu cheiro não irá causar irritação nas mucosas do nariz, não provocará lágrimas, tonturas, dores de cabeça, tosse ou sintomas respiratórios. O amor da sua vida não irá coçar-se, sentir formigar nos olhos ou espirrar na sua presença. When you smile, when you smile at me, well, I know our love will always be. When you kiss me right, I don't want to ever say goodnight. I need you, I want you near me, I love you, yes I do, and hope you hear me. Não se iluda com produtos de higiene com cheiros que não fazem nenhum efeito. Uma embalagem de Temptation é o que você precisa. E custa apenas 19,99€, emanando o odor de Temptation, cuja essência de urina de boi almiscarado, secreções de glândulas de hiena, de texugo malaio, de percevejo e de doninha, fará com que o seu amor deseje fazer consigo aquilo que nunca fez com mais ninguém. When will you be mine? Não consigo forçar uma coisa dessas. Já alguma vez lhe aconteceu estar na casa de banho a eliminar o que não é absorvido pelo organismo e de repente apercebe-se que não tem ou não há papel higiênico? Imagine que não está em sua casa. Esta situação é muito comum. Fazer sem o papel fino e absorvente que se desfaz no contacto com água e que é imprescindível para a limpeza íntima? Se isso lhe acontecer, não entre em pânico. Não reaja pela fuga, pois não é conveniente quando está com as calças em baixo e não há um bidé salvador com água e sabão por perto. Embora o papel espalhe sem remover completamente, o desespero dele não existir é melhor do que não o usar. Com o nosso serviço Amigo Higiênico, basta ligar uma situação aflitiva de carência e, em pouco tempo, terá um rolo de papel higiênico à sua porta. Terá o que precisa, sem ter que ir a lugar algum. Por apenas 10€ mais IVA, nós entregamos onde estiver e a sua ida a um WC pode tornar-se mais tranquila. Não se preocupe. Se está muito aflito e não tem tempo para verificar se o lugar em que se alivia tem papel higiênico, poderá, se tiver uma embaraçosa surpresa sanitária, comprar o que precisa. Escolher o número de folhas, o comprimento, a origem do papel e, se é uma pessoa preocupada com o planeta, optar por produtos feitos com fibra reciclada ou por papel proveniente de florestas sustentáveis. Ainda está com dúvidas? Ouça a opinião dos nossos clientes premium. Tenho 85 anos e desde que a minha querida esposa morreu, que vivo sozinho em casa. Os meus filhos moram longe e não há forma de lhes pedir ajuda imediata quando o papel higiênico acaba. Por isso, este serviço é realmente precioso. Os estafetas são impecáveis. Só tenho de ligar o telemóvel, esperar sentado na sanita e depois ir abrir a porta. Uma vez, um deles até me ajudou a fazer uma chamada para a polícia, porque enquanto estava na casa de banho, alguém entrou pela varanda e roubou-me a televisão. 5 estrelas. Recomendo a todos os meus amigos que ainda estão vivos.

Informamos-lhe também que, por alguns momentos, eles podem acrescentar-lhe um ar mais intelectual, sedutor, sensual ou até despertar o impulso sexual de quem o ou a vê a fumar. They call him Tiger. Ooh, oh, he's a tiger. Ooh, I'm on my hand. You see, he's a real cat. Oh, yeah. Tenha a sensação excitante de fumar um último cigarro com o encanto de um ator ou atriz de cinema e depois falecer como protagonista de um filme que recebeu um Oscar pela melhor interpretação. Yes, Mama. No, Papa. Mama says, gotta be a good girl, Mama says. Gotta be a nice girl, Mama says. There are things I shouldn't do with you. Papa says, boys are kind of wolfish, Papa says. I should be a cool fish, mustn't let fellas make me sigh with bliss like this. Mama says a girl should be always prim and proper. Gee, I wonder what Mama did when she dated Papa. Arrisque, deixe de respirar já, morra com estilo. Sinusite, não é? Não é o do nariz a escorrer. Sinusite? Não. Acorda todas as manhãs, olha-se no espelho e depara-se sempre com a mesma cara. Ainda por cima a sua. Passam dias, horas, meses. As estações mudam ciclicamente. Você muda de espelho, mas a sua aparência continua igual. Está cansado e aborrecido por viver com o seu corpo? Quer ter uma nova energia? Uma mudança anatómica miraculosa? A nossa conhecida ADN Potion é a solução que você precisa para o problema que tem de não ser outra pessoa. Não só fisicamente, como também no comportamento. You must never do a tango with an Eskimo. No, no, no, oh dear no. When a lady from Nebraska's at a party in Alaska, she must never do a tango with an Eskimo. A ADN Potion tem todas as características que você pode desejar. Dá-lhe uma mudança de morfologia, uma agilidade sobre-humana e acelera processos regenerativos. Com esta opção, pode transformar-se literalmente em qualquer criatura do planeta, seja ela o seu maior ídolo ou até o seu animal de estimação. Esta poção, nunca antes vista no planeta Terra, é 100% natural, feita das melhores fontes de moléculas com instruções genéticas. De administração oral ou rectal, este composto orgânico encontra-se num frasco de 100 ml. 100 ml! 100 ml! Basta tomar duas gotas por dia e pensar na pessoa ou animal em que deseja metamorfosear-se. começará a ver resultados em apenas 10 minutos. Todo o conteúdo do recipiente tem de ser consumido sob o risco do processo de mudança ficar incompleto. Se você quiser adquirir a forma de Elvis Presley e só tomar 50 ml, passará a ser apenas metade do popular cantor e ator. O produto vende-se nas nossas lojas online, situadas em Almada, Odivelas e Matosinhos, bastando apenas entrar em contacto com o número de telefone da nossa equipa em Lisboa. 021-707-717-727 e fazer o seu pedido. De administração oral ou retal. O que é isto? Sai mililitro. Mililitros. Tem uma doença fatal? Esgotaram-se todos os recursos para uma cura? O fim da vida está a chegar? Já não há mais nada a fazer? Está prestes a bater bota e a preparar-se para ir para a sepultura? O seu médico já lhe deu as más notícias e você à noite apaga as luzes, deita-se na banheira e ensaia a sua morte em família? Já está a escolher a roupa, os sapatos, a brilhantina, os óculos escuros, o design e a cor da urna funerária? Pediu à sua sogra uma frase piegas para a sua lápide. Aquele que amamos estará eternamente vivo debaixo da terra. A tua alma que partiu não foi para longe, está dentro dos nossos corações. Sofre de claustrofobia ou é apenas uma pessoa normal que, embora numa fase terminal, mesmo sem grandes esperanças devido a um qualquer erro, na morgue ou no hospital, não gostaria de ser enterrado vivo? Foda-se, vamos ser honestos. Até o ramo teria medo de ser sepultado vivo devido a um qualquer descuido ou embuste. Com as novas campanhas de caixões Ainda Estou Vivo X1, com o sistema de vigilância interno, você nunca terá esse problema. Proporcionamos a oportunidade de falecer ou não descansado. Um botão de pânico e 3 câmaras de vídeo estão montadas dentro do esquife em que vai deitado para o cemitério. Estas transmitem imagens para a nossa central. Os nossos colaboradores acompanham em ecrãs sinais de atividade nas inumações 24 horas por dia durante os dias úteis. Encerramos aos fins de semana e feriados para folga do pessoal. Se, por algum motivo, acordar no caixão, basta tocar no botão, cuja cor e forma poderá escolher, e um dos nossos funcionários de monitorização será alertado. Vê as imagens e iniciará um processo de resgate imediato. Where will it be? On the baby's knuckle or the baby's knee, where will the baby's dimple be? Baby's cheek or baby's chin, seems to me it'll be a sin if it's always covered by the safety pin. Where will the dimple be? Se optar por um pacote familiar, na sua primeira compra tem direito a um telemóvel Motorola de 2005 com o jogo Snake, para se entreter enquanto espera que os nossos esforços para o libertar de forma segura surtam o devido efeito. Na segunda compra, com este sistema implantado, oferecemos-lhe um botão de pânico extra. Disponível em funerárias perto de si. Encomenda um caixão apetrechado com o nosso sistema para não ter surpresas desagradáveis. Pop, pop, pop, pop, pop, pop. pa pa pa pa pa pa pa pa. I love him in the springtime, and I love him in the fall. But last night on the back porch, I love him best of all. Está há muito tempo em casa e já está farto dos programas que passam diariamente na televisão. I love him in the morning, and I love him at night. I love him, yes, I love him, when the stars are shining bright. Sente-se enfastiado por ver reality shows que têm sempre o mesmo tipo de apresentadores, sempre os mesmos convidados das novelas, ai, que têm sempre as mesmas histórias, e dos filmes que têm sempre sexo, violência, um cão e um final feliz. Não precisa de se preocupar mais, porque tudo o que precisa de fazer é comprar este produto e os seus dias enfadonhos acabam. Este produto consiste numa box de televisão que em menos de 1 hora e 12 minutos consegue criar o filme, série, telenovela ou reality show que sempre sonhou ver. O que precisa de fazer é comprar esta box computadorizada, cujo preço é muito acessível, e depois só precisa de responder a um questionário bastante fácil e rápido que apenas contém 839 perguntas, tais como: em que planeta pretende que decorra a ação do filme de ficção científica? Qual o idioma em que quer que as personagens falem? De que cor ou cores deve ser a pele das personagens? Quantos dedos devem os extraterrestres ter em cada tentáculo? O apresentador deve ser uma pessoa com deficiência? No verso tem agendado as personagens de índios e cowboys. Devem ter orientações LGBT. A partir destas e de muitas mais questões, poderá, através de algoritmos, criar o seu mundo e a sua realidade de sonho, tendo a possibilidade de mudar a cor do céu, da relva, da chuva, do seu monitor, da parede da sua sala, do que quiser, e até inventar um novo idioma de comunicação. Cerca de 1 hora e 12 minutos depois, terá na sua televisão o seu filme, série, telenovela ou reality show que programou para ver. Ten shoes, good things, shoelaces, a pocket out best and man, oh man, he wears. Ten shoes, good things, shoelaces, and a big panama with a purple headband. Não tem de se preocupar mais com o que vai ver na televisão, porque a partir de agora poderá ser espectador daquilo que quiser com esta box. E todas as suas fantasias serão concretizadas no ecrã. Chug-a-lug, chug-a-lug, make you wanna holler, howdy-ho, burns your tummy, don't you know. Chug-a-lug, chug-a-lug. O que precisa de fazer? Apenas comprar este produto e dar asas à sua imaginação. garantimos que nunca mais vai querer sair do sofá. Vai adorar estar confinado na sua residência. And a big fella mob with a purple headband. Woohoo! Com o verão a chegar, com a família de férias em casa, é inadmissível não ter um extintor. Um incêndio descontrolado pode lavrar inesperadamente no seu lar, pondo em risco a segurança de todos pela inalação dos gases ou por queimaduras graves. Instalação elétrica, as velas aromáticas, o Big Brother da TVI, os comentários de futebol nos canais de notícias ou um cigarro mal apagado podem ser o início de uma tragédia. Caso ainda não tenha um extintor para uma emergência deste tipo, não se preocupe, pois chegou a última geração de extintores. Os extintores EF, exterminadores de focos, estão carregados com um pó químico exclusivamente criado para combate a focos de classe A, papel, tecidos, plásticos, madeira, entre outros. O seu conteúdo é composto de material combustível não explosivo que reage ao contactar com superfícies quentes. Basta premir o mamilo, apontar na direção das chamas e as substâncias presentes no pó irão aumentar a velocidade a que o fogo se propaga, extinguindo-o assim de um modo mais rápido. A ignição é acelerada de modo a que a área a arder se esgote imediatamente. Ao contrário da sua versão antiga, o HE-HE, exterminador explosivo, este equipamento não provoca uma grande libertação de energia para apagar focos. Porém, os gases libertados pelo mesmo são extremamente nocivos, sendo necessária uma máscara respiratória para se proteger. Esta impede a entrada de oxigênio com qualquer tipo de partícula, selando completamente os orifícios nasais e a boca. Não se recomenda usá-la por um período muito prolongado. Extermine fogo com fogo. Visite o nosso site www.calamidades.com. Veja como se pode proteger de situações terríveis e imprevisíveis.